Manga. Bunda. Bunda. Suja, como diria a Madonna. É, então. E aí, já comprou post de Guzi pra Loki? Lorca não viu ainda. Lorca não viu o Capitão ainda? Não, eu vi primeiro pra ver se ele era... podia ver. Se era PG-13. Era, como é que é? Família... Family Friendly. Mas é Family Friendly. Pois é. Mas o Lorca, ele já tem... Ele tem duas HQs da Mulher Gato. Uhum. Ele gosta muito. Ele é desse nota também, isso, né? Agora eu comprei uma Bíblia pra ele. Né? Bíblia Segundo os Gatos. Uhum. Então ele já tem as pessoas que ele... Agora eu quero comprar o Funko do Guzi. Aí eu acho que ele vai pirar. Mas aí tem que ver o filme primeiro, né? Da Guzi. Da Guzi. Sempre esqueço. Porque Guzi parece um nome masculino. Mas é, porque é do Guzi do Top Gun. Porra, tá vendo? Pô, eu gosto de confundir minha cabeça. Então, vamos começar? Vamos. Tum. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. A gente tem que parar com esse cacuete. Ah, eu não consigo, cara. Você fala, vamos começar, pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça. Aí se eu não cantar, eu vou ficar com essa música na cabeça. Tá, você tá. Eu acho que o Loca vai pular em cima. Vai fazer um barulhão. Então daqui a pouco vocês vão ouvir o salto de um gato. Em breve. Pantera Negra em ação aqui. Marvel totalmente fazendo, né, a propaganda aqui fortíssima. Isso. Ainda tem Pantera Negra. Ele é fã do Pantera Negra. Ele é fã do Pantera, né? Sim. É, então, vambora. Hoje, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de volta. A nossa querida, amada... copiloto negra Mônica Rombô. Que é a Amanda. Oi, gente. Tudo bom? E eu sou a Capitã Marvel, branca loira. Sim. Érica Ribeiro. Pra quem acompanha o nosso Instagram já viu como nós somos realmente iguaizinhas. Sim. Só que ao contrário. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um clássico contemporâneo. Porra, do novo James Wan. Novo James, que não é nada novo, mas que é um novo James Wan. Um belíssimo Rock Soraya. Rock Soraya? Quem é Rock Soraya? O Rock Soraya é um homem que tem dois filmes originais de Netflix. Uhum. Chupa a Dan Sandra. Você quer, né? Olha lá, acabou de fazer. Jogou seu pendrive no chão. Puta que pariu. Pega ali, Erika. Pega ali, senão ele vai ficar brincando com essa porra. O que acontece? O senhor Rock Soraya já tem esse contrato maravilhoso com a Netflix, e não satisfeita a Netflix de ter financiado O Terceiro Olho, que é um filme que nós vimos, né, Amanda? Sim. E a Amanda ficou com O Terceiro Olho no chão. Caiu meu terceiro olho. Né? E ele agora conseguiu vender Dolls 1 e Dolls 2. Porque ele é um cara que tem algum probleminha com bonecas. Né? Né? Espíritos. Espíritos. Espíritos em bonecas. Por quê? Por quê que a Netflix comprou esse filme de Rock Soraya? Esse indonésio maravilhoso, lindo, que tem um drone que ele usa em seus filmes. E muito CGI, maravilhoso. Mas ele quase não usou nesse filme, né, o drone. Não, deve ter comprado depois, né? É, porque com o lucro desse filme ele comprou um drone. Entendeu? E aí... Só deve ter dado pra isso. Então, e como a Netflix não tem nada original dela que preste, assim, a Netflix tá desesperada porque tá perdendo um monte de filme. Já está apelando pra Rock Soraya. Está apelando pra Rock Soraya. E Rock Soraya fez a grande mega produção, que é a boneca assassina. Maldita. Quê? Quê? A boneca maldita, gente. Esse filme que a Erika já tá, tipo, há 5 anos me tentando a ver. E aí eu falo, não, que boneca, chega, cara, já tem Annabelle. Tá com trama de Annabelle, tá com trama de Branch. É, você não sabe o que é boneco bom. Muito filme de boneco. Tá? Aí ela viu esse filme dormindo e acordada. E aí ela fala, não, mas é bom, vamos ver, dá a volta, pá, pá, pá. O que que Roloca derrubou dessa vez? O controle do Apple TV. Eita, pariu. Sai daqui. Já tá cheirando tudo. Então, gente, vemos outra emergência. Peraí. Vou fazer o barulho da cama. Caraca. Então, tivemos outra emergência gatal aqui. Os Porra. gatos contra-atacam. Meu gato tá foda. É, então, o gato editor, corta isso. Corta o gato. E então, aí eu, né, tava convencer, como me contando a história do convencimento. Exatamente. Aí ontem nós contamos menine e eu falei o quê? Boneca maldita. Boneca maldita. E Ninguém aí? comprou a história, só você. Exatamente. E aí, como a gente está, né, num domingo qualquer, eu resolvi dar uma chance. Falei, vamos ver essa merda. Olha só a falta de respeito com o Rock Soraya. Assim. E eu falei, eu tô com sono, vou acabar dormindo. Dormir vendo o filme? Não, pausei para dormir. É Olha, diferente, é porque mostra diferente. respeito. Exatamente. Eu falei, ó, Érica, tô com muito sono. Preciso tirar um sono, mas pausa aí pra gente voltar no mesmo lugar. Mas eu tava com sono também. E aí, que eu tava com sono. Então não é um filme que dá sono. Eu estava com sono. É diferente. É diferente. Então vamos lá, começar pelo começo. É, hoje eu não vou narrar, não vai ser Erika Smalltalk falando sem parar. Hoje vai ser Amanda Smalltalk, Exatamente, com porque inserções de Érica. pequenas gotículas, partículas de Erika. Pitadas. Não, como é que fala? É tons. Tom de Erika. Tom de Érica. Entendeu? De vez em quando eu apareço assim no contraste, apareço no fundo da cena. Entendeu? Apareço num Exatamente. CGI inserido de Rock Soraya. Como um rato de CGI. Como um rato. Entendeu? E Porque a Amanda fez questão de anotar tudo. é, porque eu sou uma pessoa que tem problema de memória, né? Então eu falei assim: eu vou anotar, porque o filme tem 2 Horas fucking horas. Aí você fala: porra, vale a pena eu ver um filme que tem 2 horas e 10 de terror, trecheira violenta? Não. e 10. Vale. A pessoa, logicamente, ela diria: não. Quem é Mas do trash? agora a gente vai mostrar pra vocês por que que vale a pena. Quem é do trash, vale. Quem tem um coração no trash, não tem essa. Então tá bom. Então vamos começar, né? O filme. Não, a premissa do filme. É. Sinopse. Vou dar a sinopse para te Sinopse, facilitar. vai lá. A história é a seguinte, né? O filme já começa numa loucura de uma mulher que tá possuída, trepando nas paredes. Você tá contando o início do Tipo filme, você não tá dando hereditário. assim, não tá dando sinopse. Ah, mas assim começa o filme. Não, a sinopse E não aí a muda gente nem vê como. essa cena e a gente vai descobrir que algum tempo depois a gente vai ver a história de um casal que adotou uma criança e de repente coisas estranhas começam a acontecer nessa casa quando no aniversário da criança que ganhou um iPad e uma roupa de marca que não é de marca É, sim, da marca da mulher que fez a é roupa. da marca da tia, a tia ganha uma boneca chamada Sabrina. É. Sim, mas não é uma boneca avulsa. É uma boneca de uma mini boneca de Olinda. Uma mini boneca de Olinda com olhos que cobrem metade do rosto da Muito boneca. carismáticos. Muito bonita mesmo, sem modéstia. Sem modéstia. E aí, coisas estranhas começam a acontecer. Essa é a sinopse. Você já contou o início do filme. Mas é isso mesmo. No início do filme, você vê uma mulher possuída, um marido desesperado, indo atrás de um exorcista para poder despossuir a mulher dele que está presa no teto do lado de fora da casa. Fazendo a Toni Collette hereditária, né? Sim. E a gente não sabe o que acontece com essa mulher a princípio. Corta para esse aniversário dessa menina. Essa menina Vânia, não é? Vânia. Vânia. Vânia é uma garota que parece que tem, não tem alma. Sim, ela, a menina chega do colégio en passant. Ela faz o filme inteiro, ela passa em É, passant. assim. E aí, mas assim, ela tá meio bolada, você vê na cara dela que ela tá bolada. E aí, eu, tipo, tem um aniversário dela super animado na casa dela, com zero crianças. E zero pessoa, só tem a empregada, o tio e a tia, né? E aí o tio fala assim: ah, a gente comprou uns presentes pra você. Aí deu um presente pra ela no iPad. E ela fez cara de foda-se. Não, não tá, não Na tô boa, interessada. se eu sou um tio, eu dou um iPad pra criança que faz cara de foda-se, eu pego o iPad na hora e quebro na cara da criança. Se eu faço ela comer essa porra, agora tá com isso também. Caraca, que não é possível. Meu irmão, vende pra comprar droga. A criança não se anima com nada. Essas Nada. crianças de hoje em dia não sabem Não viver. sabe viver. E aí ela ganhou da tia um vestido merda e um. Mas é exclusivo da marca da tia. É, que a tia, ela é Estilista. estilista. E ela tem uma marca e ela tem umas roupas. E aí ela deu uma roupa linda pra menina que a menina cagou na cabeça dela. Mas a garota pegou o iPad, mesmo com Pegou o cara de iPad. cu. Porque Exatamente. também, né? Tem limite pra burrice. Exatamente. E aí a gente começa a descobrir já algumas coisas do tio falando, né? Que ela tá assim, bolada porque os pais morreram de uma forma muito trágica, então ela tá com muita saudade dos E pais. a tia Sendo meio que que. ela, em momento nenhum do filme, ela fala sobre o pai. Não, Tipo, cagou na foda-se. cabeça do pai. Ela é mais apegada com a mãe. E a tia, você vê que ela entende que ela tem paciência com a menina porque ela perdeu a filha. Sim. E ela perdeu a filha que gostava muito de uma boneca chamada Sabrina, que vendeu super rápido quando saiu e aí acabou. E aí esse cara que é dono, o tio, né, que é dono de uma fábrica de boneca, uma fábrica de brinquedo, Ele né, compra a no geral, licença, né? ele compra a licença dessa boneca e lança uma segunda edição da boneca e manda fazer uma boneca estilo primeira edição para dar para namorada, noiva, Pra esposa, né? esposa. Eu não Que a sei. gente chama de tia. Tia, a gente não sabe o nome deles. Foda-se. Porque não importa. E aí ela fica tipo super surpresa. Ai, que lindo, não sei o quê. Mas no outro dia ela já dá a boneca pra garota. Ah, Tipo, toma né? isso aqui. Toma Toma esse essa merda. encosto. Exatamente. E aí a gente tem uma passagem pra menina no outro dia na escola. Mas você falou o flashback da Lorraine, que é procurada pelo Ed Warren, indonésio, para salvar a mulher que tá pendurada lá no teto. Ah, não, isso aí foi o que eu falei no início. O marido da mulher que tá Mas pendurada no mostra eles indo teto. lá Então, ajudar, mas não mostra o que acontece. mostra o que Mas só que acontece. nessa cena, eu acho que é essencial a gente falar do CGI maravilhoso de Rock Soraya. Que o cara teve a Exatamente. capacidade. Ele não teve a capacidade de pegar e gravar um carro andando numa ponte. Ele teve que simplesmente fazer uma ponte toda de CGI. Mas assim, no After Effects. E deixou o carro lá. E aí ele fez um traveling De de CGI. CGI pra mostrar a mulher dentro do carro. Só que quando ele passava por dentro do carro, a gente não viu o motorista, só a mulher. Sim. Muito bem feito. Porque não tinha dinheiro para botar duas pessoas de CGI. Tinha que Não, ser porque não uma era de só. CGI. É porque, para não atrapalhar a câmera passar, não podia ter ninguém no banco do motorista. Não, porque não tinha câmera passando, que era tudo CGI. Era tudo Sim. CGI. E aí eles chegam lá nessa casa, viram pro marido da mulher que tá Qual o nome da possuída, fulana? com o Sua nome da esposa. fulana. E aí ele fala, ó, A gente tinha que ter vamos entrar decorado esse aqui. nome, porque esse nome todo É mundo é falado. Andine. Andina. Andina. E ela fala, ó, a gente vai entrar aqui, ninguém entra até a gente sair. Aí é isso. E aí aparece menina Vânia no, Na na escola. escola, brincando no pátio. E aí tem um gordinho Pokémon, esqueci o nome, Dito. Dito. Quem é esse Que Pokémon? quem é esse Pokémon, Dito? Ele é um menino estranho pra caralho, que tá jogando Charlie Charlie no meio Sozinho, no meio do No recreio. meio do recreio, aí um monte de gente curiosa, assim, um monte de criança curiosa, assim, em volta, falando, ah, mentira essa merda. Sei que as crianças começam a perguntar, Aí ei, Charlie? eu vou chamar minha avó então. Aí ele vai chamar a avó pra ir pro Charlie Charlie. E aí ele faz umas perguntas pra avó, e aí o lápis mexe, e as crianças, Ah, então vamos perguntar um negócio aqui. Ele é medroso? Aí o lápis, sim. Aí todo mundo, ah, ele faz xixi na cama, o lápis, sim. E aí o garoto entra e... Então Eu não faço isso acabou! na cama! Para! Sai fora todo mundo daqui! Não sei o quê. Aí ele vai lá e fala, termina a brincadeira com o Charlie Charlie, né? É, Que é vai assim que se embora, muito faz. obrigada. E isso, aí ele faz uma oração. E a menina fica lá, tipo... Interessante, né? Já que eu perdi minha mãe, vou ver como é que funciona esse Como negócio. funciona esse... Aí ela chega e fala pro menino assim... E aí? Beleza? E ele fala, beleza. Ela fala, poxa... Interessante, né? É... Deixa eu jogar aí. Aí ele falou: Ah, pode levar isso aqui, eu tenho outro em casa e É tal. porque ele é nem um tabuleiro de Ouija, é tipo um pano de Ouija, assim, É. bizarro. Pode levar e tal. E aí ela falou E, assim: não, Tá, mas você consegue ver sua avó ou você só consegue falar com ela? isso, detalhe. E aí ele fala: Não, eu consigo ver porque tem um aplicativo. Porra, um app para iPad? Caraca, meu irmão, melhor app, que é um app que mostra, ele capta entidades. Aí a gente percebeu que era o quê? O Pokémon Go de entidade. Exatamente, a gente teve a Entidade brilhante Go. ideia de fazer um Pokémon Go de entidades. Né? Porque você fica caçando. Quem é essa entidade? É Exatamente. Valak. É. Então, E a gente está gravando isso porque se lançarem em cima da nossa gravação, a gente sabe processa. que a Que a gente teve a ideia é ideia nossa. primeiro. Exatamente. E aí a menina pega, quando é Anota o o. nome do app. Anota o nome do app, ela ganhou um iPad, né? De aniversário. E ela vai para casa. E já começa a lhe dar aquela abertura ali, Charlie Charlie, não sei o quê. E aí. Eu pensei, nessa hora eu pensei que o iPad ia começar a responder. É, porque o iPad tá assim do ladinho, Sim. né? E aí a menina fala. Que nego que é appleista fala que iPad é foda, faz um monte de coisa. Eu falei, ué, o iPad vai responder. Pois é. Mas deveria, né? A Siri deveria falar. Qual entidade você procura? É. E aí falar, realmente. Não mandar sugestão pra Apple. E aí a menina fala assim: ó, ô, Charlie, eu posso falar com a minha mãe? Ele fala assim: mãe, você tá aí? Sim. Parece que tá quebrado, porque só fala assim. Sim. Né? Sim. Raramente ele fala não nessa parada. E aí a menina fala: você tá aqui? Ela fala sim. E aí a menina pega o iPad e sai igual uma louca, né? Caçando Ghostbusters pela. Exatamente. E aí a gente vai vendo o radar no aplicativo. Ótimo, muito bem feito. E aí a menina vai andando. E detalhe: a casa é a casa Santos Dumont, né? Eu É. falei que ela é uma casa que ela é espiral. Ela tem uma escada gigante. A menina fica lá no último andar. E aí ela vai descendo essa escada E eu e falei pra Amanda tal. que isso foi uma tática de Rock Soraya pra fazer o filme durar 2 horas e 10. Sim, porque de 2 horas e 10, pelo menos 30 minutos são pessoas subindo e descendo escadas. Porque são muitas escadas. E todo lugar que eles vão tem escada. Sim. E não tem nenhum lugar que eles vão que não tem uma porrada de escada. Eles ficam subindo e descendo, subindo e Se o descendo, filme subindo fosse no Japão, eu entenderia, né? Porque é economia de espaço. e descendo. Mas não, são casarões com escadas gigantes. Exatamente. Não, faz sentido. É pra poder gastar tempo. Rock Pra gastar Soraya tempo. ganha tempo. E aí ela vai andando pela casa, seguindo o radar, né? E aí tem uma hora que o aplicativo fala: detectei um movimento. E o Tum, tananana. movimento é o quê? No porão. Aí ela vai lá no porãozão. Vai no porão. Daqui a pouco a E gente vê uma aí, bunda. uma bunda pra cima. E aí ela fala, ela vê no aplicativo a bunda pra cima. Sim. E ela fala: meu Deus, é minha mãe. Mentira, ela pensa, né? Pela cara dela você vê, que é uma atriz muito expressiva. A gente. Não, na verdade a gente só imaginou, porque a cara dela é a mesma. E aí ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E quando ela toca na bunda, É a tia. é a tia. Que faltou luz ali, ela tava mexendo E a embaixo da mesa tia, de filha costura. da puta, você me deu um susto, não Mas sei é o quase isso quê. que a menina, que a mulher fala mesmo. Sim. E aí a gente lembra o quê? Que a menina esqueceu de encerrar a brincadeira, igual o Pokémon. Ué, dito, encerrou a brincadeira. A gente sabe que quando você não encerra a brincadeira do Charlie, vai dar merda, vai dar merda. Aí ela vai, bota a menina pra dormir, liga lá aquela caixinha de música dos É, infernos. porque o Rock Soraya, ele é um pouco fissurado em paradas do James Wan. Então, se você fica vendo coisas que aconteceram em filmes do James Wan o tempo inteiro, tipo boneca amaldiçoada, Caixinha caixinha de de som. música, sustos aleatórios, casal poderoso que luta contra demônios. Sim. Sim. Então, tipo, é tudo do James Wan Parece que jogado. você pegou um James Wan baixa renda, Sim. né? Repaginado com drones e E no CGIs. próximo filme dele vai ter um cara que é capaz de respirar dentro d'água, que também vai ajudar. Olha aí. Porque, né? Só Com um falta isso. carro, pilota um carro dentro d'água, que vai misturar o James Bond de Velozes e Furiosos com o Aquaman. Só. E aí, aí no dia seguinte, a tia. Já tá uma parada meio estranha. A tia meio. A menina consegue, ver a entidade da mãe, eu acho que ela Não, fala. é porque a menina fica com esse negócio e ela conta pra mulher que ela tá. O que que você tá fazendo? Aí ela pega o iPad e vê. Aí a menina fala, que eu queria muito ver a minha mãe, não sei o quê. Aí no outro dia. Não, minto, na mesma noite. A tia fala assim: então vou dar um negócio pra você, um presente. Aí dá a boneca. Da boneca. Porque fala assim: essa boneca, minha filha amava essa boneca, e não Que ela sei tá o quê, possuída porque ela é já. possuída e tal. Então, Mãe. toma pra você brincar de ser possuída aí, se é que você gosta dos espíritos. E larga essa E porra larga dessa essa porra desse iPad iPad. para de procurar sua mãe. Isso. Fica aqui com a boneca possuída aqui. Aí a Aí. menina fica toda feliz. No outro dia ela acorda sorrindo. Aí já fica todo mundo espantado, porque essa garota não Não sorri. sorria, Não tem exatamente. emoção. Aí vai pra escola Aí e a. fala pra tia tomar conta da boneca. Isso, Só que. que a boneca começa o quê? A aprontar mil e umas confusões com a turminha do barulho. Primeiro, a boneca faz um barulho. Não, Aí eu é não. lá em cima. Esse é outro plot também muito bom. A acústica dessas casas são sensacionais, porque a mulher tá no subsolo costurando, ela ouve que a caixa de som, a caixinha de música da garota tá tocando no terceiro andar. Não, mas se fosse uma casa super velha, tipo mansão abandonada, eu entendo porque tem um encanamento que dá uma acústica. Não, mas a casa é nova, é uma casa moderna. Não é uma casa. Não parece ser um casarão velho que foi reformado, entendeu? Uma casa nova, então assim, não tem porquê. Mas eu sei que dentro dessa casa espiral, onde tem 14º andar, a mulher ouviu um barulho lá em cima e aí foi ver, foi seguindo o barulho, viu que era no quarto, que tava fechado. E aí quando ela chega assim pra ouvir o que tá no quarto, era a caixinha de som, a caixinha, a de, caixinha música. De música. Que na noite, quando ela deixou a Anabelle, amor, quando ela deixou Sabrina, ela ligou a caixinha e botou pra menina dormir. Isso. Aí de manhã, ela falou assim, ué, ainda tá tocando a caixinha? Caraca, eu sou foda mesmo, hein? Deu uma corda aqui sinistra. A corda agora vai até 2027. É, aí ela vai, desliga a caixinha, sai do quarto, daqui a pouco, tananã. De novo. Só que eu fiz o barulho da caixinha do Invocação do Mal. Porque também tem caixinha. Sim. E aí ela bola. Fica boladíssima. Bola. E aí ela fica assim, eu vou abrir a porta ou não vou? Aí ela bota o ouvido até da porta, parece que parou de tocar, mas volta. Aí quando ela abre a porta, quem tá sentada olhando pra caixinha? Sabrina, que ela tinha deixado lá embaixo, porque quando ela tava costurando, Sabrina tava sentada do lado dela. Sim. E aí ela fica assim, mas o quê? E aí ela vai na janela, ó, abre a janela do quarto, não sei se é pra ver se tem alguém pendurado lá de fora. Não entendi porque ela fez Pode isso. Ser. Ela vira a cadeira com a boneca, né? Uhum. E aí quando ela desvira, a boneca tá virada de novo pra frente olhando pra ela. Sim. E a gente viu que a boneca virou a cadeira sozinha. Sim. Não é tipo, e a gente não viu. E aí o melhor plot é que ela sai andando, enquanto a empregada fala, porra, filha da puta, tu fica mexendo nessa porra dessa boneca. Caraca, tô te pagando pra quê? Caraca, aí, empregada, cara, cara de quê? Não fiz nada, tô aqui, só trabalho aqui, moça. E aí fica por isso mesmo, porque né, ela tava boladíssima, mas desbolou. Pois porque é. Assim, aparentemente, na Indonésia, é super normal entidade. A gente vai discutir isso mais pro final do filme. Então ela acreditar que poderia ser uma entidade ali, normal, de boa. Mas não, nesse momento ela não acreditou porque ela achou que era empregada fazendo pegadinha do Faustão com ela. Sim. E aí a menina chega da escola, já cola no iPad, né? E aí Dito manda um zap pra ela. E aí, já chama uma entidade. Já chama um Pokémon novo? Um Pokémon Ratatá. Novo, não sei o quê. Aí ela fala, ah, não, na verdade não, tô meio bolando, não sei o quê, bababá. Mas vou ver aqui. Aí ela começa a procurar a entidade, tipo, foda-se também. Charme, foda-se. Negócio e aí ela, é uma entidade, ou entidade Go. Exatamente, aí ela liga o app e o app tu. Mas aí dessa vez o app, que a Amanda ficou confusa. Sim, fiquei confusa. Ela falou, sensor de movimento de novo. Eu falei, presta atenção no filme, não é, é sensor de entidade. Sim, porque aí quando ele detecta a entidade, aparece escrito entidade detected. Isso. Aí eu falei, porra, agora sim é um aplicativo bom, merece 5 estrelas. Porque né? O sensor de movimento podia passar um gato. Um rato de CGI. Um rato de CGI. E aí, já era. Aí eu vou ficar seguindo o gato dentro de casa achando que eu tô seguindo a entidade. Né? Não dá. Mas aí aparece lá, entidade detected. E ela, uau. E aí ela vai indo. E aí ela vai indo. Ela entra num quartinho. Que é cheio de quartinho essa casa também. É, também. Que na verdade é o mesmo quartinho, só que ele bota, tira umas coisas de lugar assim. Sim, sim. E aí tal. Aí ela vê que a entidade tá num canto assim. Ela vai indo. Uhum. Aí quando ela chega perto, ela não acha. Tem um armário, ela vira de costas. Que é um susto bem James Wan. Aí ela vai e fala assim, ah, não tem nada aqui. Quando ela vira de costas, a porta do armário abre. Puxa ela pra dentro do armário, uma mão bizarra. Duas mãos bizarras, puxa ela pra dentro do armário, tranca ela no armário, ela começa a gritar. E aí vem o tio lá da casa do cacete, ouviu, desceu, e foi lá e abriu a porta, e ela tava lá gritando, se debatendo. E aí a tia pega o iPad e vê que ela tava na porra do aplicativo de novo. O tio fala, você tá mexendo, brincando muito com o iPad, tá videogame. Tá metida com o iPad, videogame, jogos violentos. Então, não, ela pega. Não, aí o que que ele faz? Ele liga pra mãe do gordinho. Não, ele tira o iPad dela. Tira primeiro, o iPad dela. Aí depois ele vai descobrir que. Ela fala pra tia. E aí ele vai cagueta. E denuncia o Dito. Exatamente. Aí sobra pro Dito. Aí a gente não vê mais Dito. E aí ele fala: ó, você sabe que a gente tem regras e tal, e você tá brincando muito com esse negócio, então eu vou te tirar esse iPad. E tem que parar com esse negócio. Aí a tia conversa: ó, deixa sua mãe descansar em paz, sim, caralho. Para de ficar perturbando sua mãe, garota. Eu, hein? Aí. O que que ela faz? Fica bolada. E aí depois ela, mesmo ficando bolada, Ela fica esperta, porque o tio vai dormir com o celular e na segunda cena ele aparece sem o celular na cama. Eu adoro. Rock Soraya é muito bom na continuidade. Olha, eu vou te falar. Uma coisa que eu queria falar antes de continuar essa história sobre Rock Soraya, que ele inventou uma nova técnica de zoom in, zoom out. Toda hora ele dá um zoom, assim, um zoom dentro do zoom, dentro do zoom, dentro do pra zoom. Pra quem reclamou de plano e contraplano... De Capitão Marvel, que acha isso uma linguagem pobre. Nunca viu o Rock Soraya. É porque você tem que aprender com o Rock Soraya. Que o simples. O plano contra plano do zoom. É tipo a favorita, quando joga a câmera de um lado pro outro. Sim. Tipo um chicote. É o estilo zoom Rock Soraya. Sabe quando você começa a ver um plano de sequência? Parece que ele vai fazer um plano de sequência. Só que não, ele só vai dando zoom em cima de zoom, em cima de zoom. E aí corta, zoom. E volta pro zoom, zoom, zoom. Ai, gente, é maravilhoso. E tem esses erros de continuidade que, pra mim, na verdade, são o estilo do diretor. Não, eu acho que é um easter egg. Eu acho que é pra gente se divertir enquanto... Que é esse Pokémon? Jogo de sete erros. Isso, enquanto a gente tá assistindo. Pois é. E aí ela vai, entra no quarto do tio dormindo, rouba o iPad. Uhum. Que menina perspicaz. Podia ter roubado o celular também, pra explicar que ele subiu. Não, né? Mas só subiu mesmo. E aí ela já será liga que foi a entidade que roubou o celular? Possível. Porque a gente... Né? Lá na frente a gente tá vai bom. Ver que a entidade é... Qualquer merda, não. Pinico cheio. Aí ela pega o iPad e volta de novo na mesma escada. E vamos escada. De novo. Porque não pode ser já no lugar. Não. Porque ela sabe que o bicho tava lá embaixo. Sim. Não, mas ela tem que estar lá na escada. Não, mas dessa vez ela acertou. Porque ela liga a parada, entidade detectada nas suas costas. Pô, o aplicativo. Ele fala isso. Tá nas suas costas. Na hora eu falei, é tipo... Mas a câmera tá na frente. A Erika me deu a informação. Mas o iPad tem câmera frontal. Eu falei, ah, então é isso. Então, porque é aquela velha... Na verdade, acho que o Rock Soraya ouve podcast brasileiro. Ele ouviu o MDM e ele fez a piada. Atrás de você. Atrás de você. Entendeu? E aí detectou, ó. Sim. Pô, cara, você não queria... É tipo o seu carro que tem um sensor de movimento atrás. É verdade. Você não aceita? Sim. Tem uma base, tem uma verossimilhança. Tem. É tudo uma construção que só poderia sair da mente brilhante Rock Soraya. E aí... Quando ela olha pra trás, a gente acha que ela vai tomar um susto do caralho. Não. É a mãe dela. É. E a gente fica assim, porque não mostra o rosto, a gente pensa, não é a mãe dela. Ela tá achando que é, mas não é. Um capeta Exato. Avulso. Mas não. É a mãe dela. É a mãe dela mesmo. E ela fala, mamãe, estava com saudades. Também, minha filha. Então vamos botar você pra dormir. Isso, eu vou te botar pra dormir. Aí a mãe. A mãe vestida de freira, que a mãe é meio Valak. Meio Valak. E fica lá e tal com ela. E aí, de manhã, a menina acorda e fica lá brincando com a mãe, né? Se arrumando. Vai pra escola e tal. Isso. E a tia ouve, tipo, oh, bom dia, vamos pra escola, bora. Não sei o quê. Daqui a pouco ela ouve a garota lá dentro do quarto assim. Ah, então arruma o cabelo dela igual o meu, pra gente ir igual, não sei isso. O quê. Isso, vamos botar um vestido rosa ou vamos botar um vestido azul? Aí a tia fica assim, mas o quê? Aí quando abre a porta tem ninguém. Aí acha que a menina só tá brincando com a boneca, né? É, e tá meio maluquinha. É, só que quando a gente vê no reflexo do espelho... Sim, é a mamãe. A mãe está penteando o cabelo da garota. Só que no outro espelho, a mesma mãe, vestida de branco, Sim. fantasma, Sim. tá parada olhando... Não sei, não entendi o que foi, o que quis dizer isso. Um conceito que a gente não alcançou. Não. É o que será muito profundo. Exatamente. E a menina vai pra escola e tal, e fala... Ah, depois de quando voltar, a gente vai continuar brincando e tal. Eu, mamãe, Soraya. E aí, já pensou? Soraya. Soraya. Soraya. Soraya queimada. É. É mas enquanto isso, Vânia. Vânia é a garota. Vânia não, é. Tia, tá lá no seu trabalho árduo de designer. Designer não, como é que o nome é? Estilista. Estilista. Que só tem uma máquina de costura. Exatamente. E aí ela sai. Ela tá lá trabalhando. Não, procurando. E assim, e a garota... Não, a garota vai pra escola, mas é tipo, não, já tá de tarde, a garota já voltou. Não, ela vai pra escola não. Ela ainda não foi pra escola, eu acho. Não, essa parte de manhã, ela não, ela tava se preparando pra ir. Pra ir pra escola. Mas beleza, ela foi pra escola e aí a garota já tinha voltado já. Só que a gente não sabia. A gente, né, em casa, o telespectador, essa informação foi escondida de nós. Era, a gente só tava vendo a mulher trabalhando. A gente tava vendo a mulher trabalhando, beleza. E a mulher tá trabalhando e daqui a pouco ela ouve uns barulhos de reco-reco. Como sempre, né? É. E ela vai lá ouvir os reco-reco. Ela acha um outro quartinho, que é o mesmo quartinho que ela tava, que ela saiu, só que mudaram os móveis de lugar. Uhum. E aí, de repente, lá no fundo, você vê ela. Tananana. E detalhe, se movimentando. Quem? Do Rock Soraya. Quê? Sabrina. Sabrina correndo, mas parece puxada por Sabrina. uma corda. Obviamente. Foi puxada por uma corda, porque assim. Ela vem na diagonal, assim. Não era tipo um efeito prático de sei lá, podia ser aquele marionete, Não, sabe? Assim, pra não. quê? Era só Só arrastar. arrastado. Arrasta a boneca, seu branco passa arrastado. Daqui a pouco a tia entra no lugar, acha, vê um rato de CGI. Sim, o rato de CGI passa igual um louco. E ela E aí. segue o rato de CGI e ela acha uma caixa onde ela acha um testamento. Sim. E aí, quando ela tá lendo o testamento, quem aparece atrás dela com o olhinho mexendo assim, ó? A Pra ler o capitalista, a testamento. capitalista. Tananana. Sabrina lendo o testamento, querendo saber o que que é isso Que é aí. isso aí? Aí lá no testamento estava escrito que O o pai pai do do tio o pai do morreu. marido dela que morreu tinha deixado Uma parte, herança. tinha Mas a deixado gente não sabe o uma herança, quê. para os filhos, né? Sim. Pro marido Pro dela. pai da menina, Vânia, e pro tio que tá tomando conta dela agora. Isso. E Mas aí ela não aí acaba de ler porque ela toma um outro susto. eu achei E que aí ela quando. fosse correr atrás da empregada para dar uma coça na empregada. Ou então achei que ela ia achar a boneca, mas não. Era Vânia escondida embaixo de uma mesa aleatória. Sim. Por quantas horas essa menina ficou lá embaixo dessa mesa esperando Eu pra dar acho esse que ela nem foi pra susto? escola. Eu acho que ela ficou ali só pra dar esse susto. Caraca, tipo. Mamãe deve ter falado: vai pra escola, não, filha. Fica Entra 5 horas aqui. embaixo dessa mesa que uma hora ela Isso. vai entrar aqui e você dá um susto Sim. nela. Aí ela fala: garota, você me deu um susto, não sei o que, não sei o que. Ela tá brincando com mamãe de esconder. E aí o tio fala: acabou, né? Aí é nessa hora que ele cagueta o menino, na real. Sim. Aí ele cagueta o menino e eles resolvem tirar férias na É. ilha de Pablo Escobar, Isso, no da Fire Fire Fest. Festival. Isso. E aí o que acontece? No Fire Festival, o cara vai pra praia e leva uma pá de pedreiro de obra, de Sim. construção, e começa a cavar uma cova. É, aqui é só uma brincadeira saudável, na verdade, É. né? Só Aí pra a menina gente se cava mais enterrar. fundo, cava mais fundo. E eu, Sim. gente, por que estão cavando uma cova na praia? E só para explicar, eles resolvem tirar essas férias porque ele pensa assim, pô, ela tá muito estressada, ela precisa distrair a cabeça. É, sair de longe da influência desse menino aí, falando É, besteira dito aí. Pokémon e tal. Vamos entrar de férias. E aí eles foram para uma ilha paradisíaca, porque aparentemente É eles tão são bem paradisíaca que não ricos. tem ninguém. Ninguém, nem. Ele fala assim: vou ali comprar uma água, só que não tem vendedor. E ele E aparece com uma água na mão. elas estão na praia e não tem ninguém. Sim. E aí a menina fala assim: a tia fala assim: vamos. As conchinhas já estão aqui. Vamos. Montar um negocinho de concha, É, né? montar um negocinho de concha. E aí a menina sai e tipo assim: mamãe, vamos catar conchinhas. E a tia, quê? Aí a tia olha o balde, cadê as conchinhas no balde? A mãe já pegou. A mãe pegou. E aí a menina. Parece que tá meio drogada nessa hora, Sim. porque a tia tá falando com ela: olha, sua mãe, não sei o que, ela tá ali. Aí a tia olha, não tem ninguém, ela fala: jovem, para de ser louca. E a garota fica assim: ah, mamãe, Ai, minha mamãe tá ali, vamos catar coxa com mamãe, ah, assim. vou sair correndo. Isso. Aí ela, a menina sai Aí a correndo. tia fica: oh, mas o quê? Vou falar com seu tio, peraí. Isso. Fica aqui que eu vou falar com seu É. tio. Aí ela vai lá onde tava cavando a cova, né? Por É. que cavando uma cova? Não sei. Mas aí, beleza. Ah, mas as pessoas gostam de fazer essa brincadeira de se enterrar na areia. Vai Mas me enterrar na areia? Não, não vou Amanda, afogar. uma coisa é você com uma pazinha Já diria o daquelas poeta. de plástico fazer isso, não com uma pá de pedreiro de obra real, oficial, e cavar um buraco tão fundo. Mas no Fire Festival era mais fácil você achar uma pá de pedreiro que estava construindo as coisas do que fazendo baldinho. E E aí a aí ele. tia vai lá e tal. Aí quando ela tá olhando, se procurando onde é que tá o homem, ela tá perto da cova. A mão preta puxa ela pra dentro da cova. E aí começa a jogar terra nela e enterra ela viva. E aí quando ela começa a gritar, quando ela cai no buraco. Sim, 15 minutos depois. Quando já tá quase toda soterrada, e finalmente o cara que tá bebendo água sozinho. Sim, que ele roubou da lojinha que não É tinha porque ninguém não pra tinha ninguém vender. pra vender. Ele sai correndo pra lá. Quando ele chega, a mulher já tá completamente enterrada. E com certeza o Rock Soraya deu um canudo pra essa atriz. Ela, Não. o cara deve ter, assim, lutado pela vida desta mulher. Total imersão na personagem. Entendeu? E aí ele cava com as próprias mãos e consegue tirar a mulher lá de Consegue dentro. tirar a mulher lá E de aí fala: o dentro. que que você tá fazendo? Não, não foi nem o que você está fazendo. Ela falou assim, ele fala assim: como que você se enterrou aí? Eu falei: quê? Como você se enterrou aí? Ele não chegou e falou assim: o que que aconteceu? Não, como você se enterrou aí? E se eu fosse ela, eu ia falar: eu não sei, tava aqui de sacanagem. Aí peguei um monte de areia, joguei aqui em cima de mim, me sufoquei e fiquei te gritando. Porra. Não tem nem como. Pois é. E aí acabou as férias, né? Não, e aí fica um climão, assim, porque a mamãe tá com a filhinha vendo os outros, os dois lá com cara de bunda. Uhum. E aí ele fala assim, tem uma coisa estranha que não está certa. Exato. E aí, não. Não acaba as férias, não. Eles vão dormir de noite. Sim. E aí a mulher sai do quarto de novo porque houve um barulho. Pra variar. E todo mundo tem ouvido de tuberculoso nesse lugar. E aí eles estão num lugar que tem uma escadaria. É, parece um resort, assim. Mas que tem escadaria. Isso. E aí lá na outra ponta, num salão do resort, ela ouve um piano tocar. É. Isso é importante falar, que ele tem uma passagem. Uma passarela. Uma passarela que tem tipo survival, tem umas estacas assim, né? Ligadas, só que não são estacas, são postezinhos. E aí ela passa por esse lugar que tá todo aceso, com os pra chegar assim, num salão. Num salão que tem um piano tocando. Lá no fundo. Sim. Tipo, é longe pra caralho. Exatamente. E aí você começa a ouvir aquela musiquinha, então aparece as mãozinhas pretas no piano, tocando. E aí você vê a freirinha. Fudeu. E aí a mulher chega e olha assim. E é mesmo a mãe da garota. Exatamente. Ela fica boladinha, porque, ué? Ela, ué? E aí, menina, você tá viva? Mentira, que... passou. Mas aí quando o pano cai da cabeça. É, da freirinha atrás. Ele roda, a cabeça roda 180 e atrás tem a cara do demônio. Que é bem demoníaca mesmo, que é bem feio. Sim, eu achei super bem feito isso, porque geralmente, quando você vê filme de espírito, você não tem o demônio fisicamente encarnado. É, porque na verdade não é um espírito, é um tipo de demônio. Sim, ele é o filho do diabo. É um dos filhos, assim, do diabo. Então, tipo, não é que ele tá possuindo alguma coisa. Até porque essa mulher, depois a gente descobre que ela evaporou. Então não tem nem como ela tá possuída. Uhum. Que uma coisa, o espírito, se é um espírito comum, ele simplesmente vai precisar de um corpo e entrar. Uhum. Beleza? Mas ele, como é um demônio, ele tá com a carinha dele lá também. É, ele tipo transforma a pessoa nele, ele vai transformando a pessoa nele. E a gente vê, depois ele vai possuir outras pessoas, a pessoa fica com a cara dele. Sim. Um narigão, não sei o quê. E aí. E tipo, com o cabelo da boneca. A gente vê um filme que fazia isso. Transformava a pessoa, a cara da pessoa ficava assim, de coringa. Se chama Verdade ou Desafio. Verdade ou Desafio. Também era assim, tipo, a pessoa ficava... Ô, abri pra esse menino, ó, Lorca. Caraca, Lorca não deixa comentar. Chandler, presta atenção aí nessa edição aí, seu amigo tá complicando. Enquanto isso, na sala de justiça. Nesse filme, Verdade ou Desafio, o pessoal fica com o demônio do Snapchat. Isso. Mas é tipo uma... É um filtro do Snapchat. Exatamente. É o demônio do Snapchat. Agora, o dele, não. Ele realmente vai transformando a pessoa nele. Então, eu achei, assim, inteligentíssimo ele ficar... Ele não se mostrar como demônio pra garota. Mas criar a cara dele... E criando a cara dele por trás da cabeça da mulher. Pra poder ficar, tipo, uma hora eu vou mostrar minhas garras. Eu achei inteligente. E aí, o demônio parte pra cima da mulher, né? Da tia. Aí começa o corre-corre, a confusão. Uma putaria. E aí, o que acontece? O marido, que está dormindo... Ouve os gritos da mulher. Lá na casa do cara. E sai correndo. E essas caminhadas todas, essas descidas de escada, o Oxoray vai ganhando minutagem de filme. Sim, exatamente. Porque o contato com a Netflix é mais de 2 horas de duração. Você tem que entregar com mais de 2 horas. Então, vambora. O corre-corre... E aí, quando ele chega... Já teve uma briga da tia com um demônio. E aí, o que o demônio fez? Trancou a tia. A tia se esconde num quadro... Lorca, quer falar sobre o Rock Soraya, fiada? Você gostou dessa cena, né? Ih, gostou. Gostou. Então, caraca, o que mais você... Garoto? Deixa ele falar do filme. Fala. O que foi? Mas o quê? Mas o quê? Agora ele não quer falar. Então, aí ela se esconde num lugarzinho e fica com um fósforo na mão pra esperar queimar a mão dela. E aí o demônio aparece. Só que o marido aparece também. E aí pega ela e fala, o que que aconteceu? Por que você está aí? Tipo, porque ele sempre muito nessa atento, situação. Né? E aí ela fala, mas eu vi fulane. Quem era? Era fulanes. Sim, aí ela, fulanes, aparece o quê? Na Khan. Aí eles segurando. Falam assim, mas eu... Aí ela fala assim, vem ver aqui, ela tá tocando piano. Green Book. Ela tá fazendo Green Book ali. Aí chega, que coisa, o demônio não está tocando piano mais. Acabou Sim. o show. Encerrou as vagas. But quando olha na Khan, tá o demônio lá. Tá andando. Aí eles, em vez de ficar olhando a Khan, eles ficam olhando pro corredor, pra onde tá vindo. E aí o bicho tá vindo a Khan e eles estão olhando. E eles estão olhando pra Khan. Tipo, em vez de eles olharem pra Khan, eles estão olhando pra. Pra corredor. Pra onde não tá aparecendo. Tipo, e aí tem uma cena. E aí essa cena é tipo assim, é super tensa, só que não. Porque a gente sabe que o demônio tá vindo. Aí que eles estão ali. O demônio tá vindo, eles estão ali. O demônio chega super perto deles e joga eles pro alto. Os dois E aí nessa hora, corre, corre, gritaria, volta lá pra pegar a criança. A criança, em vez de ficar quieta, fica gritando. Sim. E aí a tia lembra que ela ganhou um crucifixo. Uhum. De Lorraine, Indonésia. De Lorraine, Indonésia. E aí ela pega e usa o crucifixo pra prender a porta, né? É. Que aí ela fala, bom... Laras. Se essa merda funciona... É Laras. É Laras. O nome da mulher. Se essa merda funciona, vai funcionar agora. Que não tem mais pra onde funcionar. E aí a gente cria o link. Pra quem tava prestando atenção lá no início, vê que o casal que entra no quarto e fala assim, ó, vamos lá tirar o espírito dessa fulana... Tinha um cordão igual e o nome da mulher era Laras. Sim. Então você agora sabe que os pais dessa menina morreram nesse exorcismo aí. Uhum. Naquele primeiro, né? É, o primeiro exorcismo lá do filme. E aí ela fala assim, vamos atrás dessa mulher. Vamos atrás dessa mulher porque de novo. Porque segurou, né? Porque segurou, o demônio não entrou no parto. Então falou, vamos atrás dela que agora o bagulho ficou feio, né? E o que eu acho mais impressionante é a cara de pau de tio. Ah, mas o tio... Nossa! Mas o Rock Soraya tem esse plot twist, né? Que os homens dos filmes, os maridos, os namorado, puta, né? Sempre tem uma parada que você pode reparar que vai dar merda. Vai dar merda. Ou vai dar merda ou já fez merda. Pois é. E aí... E aí eles vão procurar o casalzinho Lorraine e Ed Indonésia. E aí, eles vão na casa. Olha só, eu não sei por que eu escrevi isso. Exorcista vê a foto da bunda da mãe da menina e faz cara de cu. Que é porque atrás da foto da menina tá escrito bunda, que é o que chama cor, amorzinho, sei lá. Amor é burda. É burda, mas aí tá escrito de um jeito R que parece um N. Aí eu falei, verdade. Por que atrás da foto da mãe da criança que tá escrito bunda? Isso. E mãe é manga. Então é tipo assim: minha manga, minha bunda. Tatuagem nova aí que a gente tá indicando pra filha da Monique Evans. É. E aí o casal de exorcista vai lá e fala: olha só, vamos fazer o Charlie de novo. Cagarota. Menina estranha. Porque foi ela que não trancou o Charlie. Exatamente. E aí você vai fazer perguntas que apenas sua mãe saberia responder. E aí a menina faz umas perguntas, pela primeira vez ele responde não pra duas. Falei, fudeu, mas pegou. Acertou. Mas acertou. E aí a menina fala, realmente, isso aí que eu falei não era verdade. Então ela acertou. Acertou uma, acertou duas, é mamãe. Aí ela fala assim, então vai lá em cima brincar com a empregada que é culpada por tudo nessa história? Empregada muito, muito... Como é que fala? Quando a pessoa gosta de fazer brincadeira? Troll. Muito troll. Empregada muito troll. Esse filme eu acho que mostra, acho que o Rock Soraya, que ele já é o como é que é? O Homem de Roma? O Homem de Roma. É... Ah, é o nosso... É... Que, porque o Rock Soraya é produtor, editor, roteirista e diretor. E ainda tem e o irmão que na é produção. O outro produtor, que é o tal do Han, que é o Han Soraya e o Rock Soraya. Solo. É o Han Soraya, não, mas é com R, então não pode. Não é, não pode. É... O Cuarón. Cuarón, ele é praticamente... Ele é o Afonso Cuarón da Indonésia. Então, eu acho que depois vou fazer um filme sobre a vida dessa empregada sofrida. Sim. De como ela sofreu com esses eventos sobrenaturais. Agora não, daqui a uns 30 anos. Sim, aí ele faz. Aí ele vai fazer PB. Sim, pra ganhar um Oscar, só que não. E aí a menina só é pra brincar com essa senhora e eles ficam lá embaixo e continuam o Charlie Charlie lá. Continua o Charlie Charlie comendo solto. E aí aparece a menina brincando com a senhorinha lá. Com a senhorinha. E aí lá embaixo o Charlie Charlie tá tenso porque não quer conversar, o espírito não quer conversar mais. Sim, tipo assim, o espírito... Calou-se. Não disse mais nada. Não disse mais nada. Enquanto isso, a menina brincando lá em cima, de repente, a menina fica possuída. A luz acaba, porque esse espírito tem mania de apagar a luz. Não, mas qual espírito não tem? Numa... pelo menos pisca a luz. É, numa nesse, ele apaga mesmo, né? Tipo assim, a pessoa deixou de acender a luz. Não. Porque nos filmes, normalmente é assim. As pessoas andam por lugares que tem espírito. Não, mas sempre rola aquele pisca-pisca também. Ah, mas nunca chega a apagar. Pois é. Esse apaga mesmo. Apagou. E aí quando ela acha a criança, a criança empregada, pronto, a criança tá poço, de virada no girar, já dá-lhe uma... tesourada na cara. Tesourada na cara da mulher. Mas assim, não, não pega no crânio dela, é só na boca. É na bochecha. Né? Na bochecha, atravessando uma bochecha na outra. E se você reparar bem, quando a garota vai encostar pra fingir que vai pegar a faca de volta, treme, porque tá colado com o durex, assim. Aí... efeitos práticos de Rock Soraya. É muito bom. E aí a garota desce poço da escada, mas ela demora um pouco pra chegar. Só que ninguém nota, a garota desce de 67 mil andares. Possuída, né? Aí ela chega e faz o quê? Dá-lhe uma facada na Lorraine. Contem as facadas. Ela tá uma facada na É uma tesourada dessa vez. Uma tesourada. No ombro de Lorraine. E Lorraine já cai. E aí todo mundo, gente, garra, a menina tá possuída, tá passando mal, segura. E ela vai dar uma facada no Ed. No Ed também. No Ed também. E aí todo mundo segura. Daqui a pouco a menina tá lá, possuída. Eles começam a fazer uma reza pra despossuir a menina. E aí a menina é despossuída através de abdução. Assim, ela abre uma luz assim no meio da casa, a menina começa a flutuar, e aí você fala, fudeu, vai agora virar. Agora vem Alien. A gente pensou, American Horror Story, Asylum, que tinha o sobrenatural e alienígena. E freira. Possuída. Olha aí, ó, tá vendo? Ai, gente, referência a Ryan Murphy, né? Outro rei do horror também, do horror de filme, de coisa ruim que ele faz. E aí, nesse plot, toda a menina consegue ser despossuída. E aí eles vão pro hospital, né? Tem não, e aí a casa começa a ficar louca. A casa vai ficando louca. Sim. E aí todo mundo corre. E aí alguém vira e fala assim, a tia. E nem esquecer uma empregada que a gente tem que culpar das coisas lá. É verdade. Volta lá, amor, pra pegar ela. Aí ele sobe correndo pra pegar a empregada. Não, aí antes a tia fala assim, beleza. Um pega a empregada e o outro pega a boneca. Não, não falou pegar a boneca, não. Falou, por isso que ele pegou. Aí eles vão, acham a mulher toda fodida lá em cima, mas não tá morta, então eles carregam a mulher. E o Ed Warren pega a boneca e sai. Sim, e aí a porta da casa tá toda estremecendo. Guarda isso, a porta da casa tá toda estremecendo assim. Ele vai, pega, bota a boneca no banquinho do lado da porta. Uhum. E tranca a porta com aquele crucifixo que é muito diferentão deles lá da Indonésia. Sim. E aí ele pô, lacrou. Uhum. A porta para de tremer, ele pega a bonequinha e todo mundo vai para o hospital. Sim. Porque, né, tem duas pessoas feridas e uma criança semi-detonada da possuição. Não, duas não, três, tá esquecendo da empregada? Ah, é, empregada também. Está... Mas a história... Fluminense, aparentemente. É, mas a empregada é... só vai contar a história dela no Roma, Indonésia. É, então não importa. Não importa, por enquanto ela é só uma empregada, ela não é considerada da família. Isso. É, e aí, eles falam assim, vamos esperar não, vamos fazer a mesa branca aqui no hospital. Sim, aí eles compram uma pizza. Sim, porque lá na Indonésia não tem essas paradas de botar... frango coisa, morto, farofa arroz amarelo nos potinhos. Uhum. É pizza. Se você olhar de cima, parece uma pizza ou então salada. Uhum. Salada grega, que bota um monte de coisa e tal. E aí eles botam uma vela no meio da pizza e começa... começa o chimbicalelê lá. Invocar lá uns negócios pra descobrir o que tá acontecendo. Sim. E aí descobre-se que aquele casal do início, da mulher possuída do lado de fora da casa, pendurada lá de fora da casa... mostra flashback da luta dessa mulher e desse cara, do Ed e Lorraine indonésios. E mostra que, na verdade, essas pessoas são os pais da garota. Sim. Pra quem não tava atento, não tinha pego, agora a gente... Rock Soraya desenhou. Desenhou. E aí mostra que ela arrancou a cabeça da mãe da garota com aquele crucifixo muito louco. É, com aquele cordão. Porque fica igual o poder da Psylocke, né? Sim. Brilha o bagulho. E tipo o laço da verdade também. Sim. Ele brilha e ele solta umas faíscas, assim. Fica bem maneiro, assim. Para. Sim. E aí, antes dela conseguir matar a mulher, porque ela teve que matar a mulher, porque a mulher já tinha matado o marido. O marido. Que era o irmão desse cara, do tio. Que eles falaram assim, não entra aqui, filho da puta, até a gente sair. O homem entrou, se fudeu. Que a mulher matou, a mulher possuída matou ele. É. E aí, a única coisa que ela pôde fazer foi agarrar no pescoço da mulher com aquele crucifixo. E aí ela cortou a cabeça da mulher fora. E aí o corpo da mulher... Foi levado por Thanos. Foi levado por Thanos, estalo. E a cabeça não. E a cabeça não, porque a cabeça era de um manequim. Manequim. E aí, assim, aparentemente na Indonésia, as pessoas acreditam muito nessas paradas, porque não dá nada. Não dá nada. Ela matou uma pessoa. Sim. E tá de boa vivendo a vida aí. Cadê a polícia militar? Cadê a polícia civil? Cadê não, o grupo depois... águia? Cadê o grupo tigre na taverna? Né? Mas aí, a gente depois vai descobrir que realmente na Indonésia as pessoas acham normal essas coisas de possuição. A gente tem mais evidências disso pra frente. É. E aí, beleza. Descobriu, ela descobre que então tá tudo envolvido, que é o mesmo espírito que voltou, porque aquela casa também não é a mesma casa, não. Mas descobre que a garota é filha dessa mulher, então eles estão achando que... É o mesmo demônio. É o mesmo demônio que quer pegar a garota por motivos de que a garota é filha da mulher. Exatamente. Só que dessa vez... O demônio quer matar a Lorraine. Quer matar a Lorraine. E outra coisa, dessa vez a gente tem uma arma secreta. Ah, calma. Sim. Aí depois que eles descobrem isso... Eles falam assim, olha só, gente, eu acho que não é legal, a gente lacrou, fez uma lacração. Quando a gente lacra, lucra. Porque eles lacraram a casa. Sim, e o demônio tá lá dentro. Não voltem pra lá. Não voltem pra lá, que a gente vai lá tentar resolver esse problema. A gente vai lá na casa depois pra poder coisar, a gente vai pegar umas paradas e vocês vão pra outro lugar. Aí eles falam, belê. E aí o tio e a tia vão pra casa dos avós, dos pais do tio. Só que a gente não vê os velhos. Só vê que eles foram pra casa deles. E aí ele fala assim, vou levar você lá na fábrica da boneca Sabrina. É, pra você ver que boneca bonita, não como é mesmo? Bem feito. Você vai ver 100 mil unidades dessa boneca linda. É, nessa fábrica que realmente parece de trabalho escravo. Sim. E por um acaso, todo mundo tá de folga hoje. Mas aí, né, corta essa cena, mostra o pessoal lá se preparando em casa, porque Lorraine está com sua fé abalada. Sim. Está com sua fé abalada. E aí Ed fala, Lorraine, você pode, você consegue. E eu... O menino tá brincando. Deixa a criança brincar. Tá. Isso é Lorca jogando bola. É, bola com um adaptador de... Não, mas é um adaptador vagabundo. Ah, ok. É, então é barato, deixa a criança brincar. Sim. E aí o que acontece? É, gatos. Gatos acontece. Gatos acontece. Não ri, Amanda, que eu não consigo continuar, porra. Aí, ele fala assim, o Ed fala assim, ô Lorraine, vou te contar uma parada que eu nunca te contei. Que agora a gente é casado, que quando começou o filme, ele só era um cara que era motorista de um cara muito famoso dos possuidores de pessoa, que não tava na cidade. Uhum. E aí ele vai procurar ela pra ela, tipo, pegar a vaga dele pra poder te possuir esse pessoal lá na frente. Uhum. Aí, agora, ele já tá casado com essa mulher. Sim. Que aparentemente é muito rica. Tipo o Doutor Estranho a casa dela, né? É. Toda bonitona. Mesmo. E ele só tem uma mala vermelha do Gato Félix. E aí ele fala assim, Lorraine, não te contei, mas assim que a gente voltou daquela parada que deu errado, que a mulher morreu, que o cara morreu, eu rezei. E aí, nessa reza, eu descobri que o demônio criou uma espada pra matar o próprio demônio. E escondeu. E um espírito me falou onde estava essa espada com uma luz azul, vermelha, piscando. Sim. Apontando que estava lá, essa espadinha atrás das pedras. E ficava na ilha de Java, né? Então ele teve que viajar. E ela não notou que ele sumiu. Não. E aí ele foi lá e achou a espada. Porque tinha uma luz brilhando. Sim. Só faltou uma placa escrito, espada aqui. É, espada mata demônio aqui. Isso. E aí ele levou. E aí ele fala, ó, agora você tem essa espada. Então, quer dizer, agora você é mais poderoso que daquela vez. Uhum. Você não vai perder ninguém. Você vai conseguir salvar as pessoas. É, Lorraine fica, né, reforçada na fé. Uhum. E aí, eles vão lá pra casa. E chegam na casa assim, né, tanã, vamos abalar não sei o quê. Aí ela, ué, não sou tintino nada. Vai sacudir, vai abalar, só que não. Aí ele, ué, mas eu tranquei o espírito aqui. É, eu falei, gente, eu mandei todo mundo vazar porque prendi a porra do espírito. Aí ela, ô viado, você tem certeza? Não tô tintindo nada aqui. Aí um olha pra... Quando foi que a gente tintiu a última vez? Quando a gente tava fugindo. Quando a gente tava fugindo. Mas alguma coisa aconteceu de diferente. Sim. E aí, de repente, eles se olham e falam, a boneca Sabrina. Tananana. E aí eles vão correndo pra um lugar que eles não sabiam que os outros dois tinham ido. Porque... Enquanto isso, na fábrica Enquanto isso, escravos. Na sala de justiça. Exatamente. Na fábrica de escravos. Um homem quer ficar costurando. O homem fala, ai, vou costurar. É, você vou já ensinar, costurou? É, pra uma criança de 7 anos. De 7 já querendo induzir o trabalho escravo, né? Ele sempre com perguntas bem pertinentes, né? Você já costurou? Aí a menina, não. Ela fala, ah, então vamos aqui que eu vou. Vamos só que ele fica costurando e as mulheres vão no banheiro. Isso. Enquanto a menininha vai no banheiro, a outra, a tia, fica lá embaixo, né? Esperando a menina voltar, enquanto o titio tá costurando. Uhum. E aí, daqui a pouco, ela olha assim, tem um demônio. Não, mas aí não é simplesmente a aparição do demônio. É Rock Soraya fazendo um Inception. Fazendo um jequiti no meio do próprio filme, porque quando você começa a ver um filme de Rock Soraya, você tem Rock Soraya Produções, não sei como é o nome da produtora dele. E aí a produção, o negócio é assim, é um espírito, e aí várias luzes vão apagando e o espírito vai chegando mais perto, num corredor. E aí exatamente a mesma cena dentro do filme dele, gente. Ele usou o mesmo CGI da chamada da produtora pra poder poupar dinheiro. É, gente, pra quê, né? Se a gente pode poupar, pra que gastar? E aí a bicha fica louca. Sim, voa pra cima da tia. E não aí... sei o quê. Enquanto isso mostra Lorraine e Ed correndo de carro. E o pai, o tio, tá lá costurando, hein? Tá lá costurando. Daqui a pouco ele ouve um barulho. Tipo, depois que a mulher já tomou 50 socos na cara do espírito, sim, ele ouve. Aí ele desce, vai lutar, só... Pensa assim, Thanos com o Capitão América. O espírito pega e joga ele assim pelo vidro. Vup! Como, sim, se fosse uma mosca. E ele cai e apaga. Que ele é o cara mais incompetente, mais fraco desse filme inteiro. Sim. Ele apaga. A mulher fica lutando com o espírito. O que que acontece? O espírito entra na mulher. É, mas antes de desmaiar, o tio fala pra menininha, corre pra pedir ajuda. Sim. Sendo que a garota tem 7 anos e nunca esteve naquele local por muito, sim, tempo. Só que quando ela tá saindo, quem tá chegando? É Lorraine com a polícia. Com a polícia, porque eles já ficaram ligados. Tipo assim, pô, vamos levar tem um espírito, a polícia. Vou porque... ligar pra polícia. Exatamente. E aí eles viram, a mulher vira pra polícia e fala assim, ó, toma conta da menina. Tem um demônio lá dentro. Não entrem lá. É, tem um demônio, tome conta da menina. E aí eles entram e a polícia assim, senhora, pega a menina, vai embora. Normal. Normal. Então, qualquer segunda-feira na Indonésia. Então a gente descobriu que na Indonésia é normal espíritos estarem fazendo, sim, coisas e a polícia ajudar nessas ocorrências. E tem mais, hein? Sim, mas aí a gente, mas nisso aí a gente já fica entendendo porque ela não foi presa lá atrás. Sim. Que é uma coisa que acontece. Matar gente porque tá possuído. Sim, provavelmente faz parte da constituição da Indonésia. Que nem tem constituição. Então, e aí volta lá pra dentro. Quando eles chegam lá dentro, a mulher já possuiu a tia. Uhum. Só que aí o espírito acha uma faca. Tamo. E aí, meu filho, começa o pula pirata de Lorraine, Indonésia. Olha. Laras toma facada. Ela toma uma facada na barriga e uma facada no ombro. Ela toma no ombro. Depois ela toma facada na barriga e depois uma nas costas. Não, e que o bicho, ataca de longe, tipo o lançador de faca de circo. É, tipo dardo. É, ela tá tentando fugir, aí o bicho taca o negócio. Enquanto isso, o marido dela, que já tomou também uma facada, sim, vai lá salvar o incompetente que tá só caído no vidro. Pois é. E arrastar ele pra fora. E ele tá todo se arrastando, sendo que a mulher já tomou 3 facadas. E tá lutando com o espírito. E tá lutando com o espírito. E aí, começa o corre-corre, a confusão, e ela sai correndo pela rua, a mulher. Com a fantasma correndo atrás, ela vai pegar o carro, tá sem a chave. Uhum. E já tá de noite. O bicho entra no carro, dá uma facada na cara da mulher. A mulher consegue chutar o espírito que tá no corpo da outra. Essa mulher que tá correndo, gente, é uma mulher que já tomou 5 facadas. Não, nessa hora ela tinha tomado 4 facadas e tomou uma no rosto. E tomou uma no rosto. Aí ela consegue correr até a casa dos avós, do pai do cara, com o espírito correndo atrás. Aí ela chega lá, quando ela tá fugindo pra subir a escada, o espírito dá uma facada nas costas dela. Gente, essa mulher fica toda igual uma peneira. Dá uma pena. E aí chega o incompetente sendo trazido pelo homem que tá com a facada. E começa uma luta, agarra a mulher, puxa a mulher pela perna, vamos tirar o espírito dessa mulher. E aí vem o plot de novo da abdução exorcista. Que aí o espírito fica falando, eu vou entrar em você. Que aí a Laras fala assim, Laras Lorraine fala assim, não vai não. Aí ele vira pro homem, marido da mulher, fala assim, vou entrar em você, ela. Aí ele, em mim não. Só que aí, quando elas estão fazendo isso, vem a visão além do alcance de novo. Que é que Soraya, ó. Porque toda mulher nesse filme é Soraya. É porque tem muita cigana com o nome de Soraya, a gente tá achando que, como a mulher é mágica, é Laras bota a mão na cabeça, uma mão vai na cabeça de da tia possuída. E aí ela tem a visão. Além do alcance. Porque, o demônio, lembrei de uma coisa séria. O demônio vira pra ela e fala assim: você tá eu me não devendo? Estou aqui. Aí ele fala: eu estou aqui porque alguém me chamou. É. Quem me chamou? Quem vai querer voltar comigo? E aí, quando ele fala isso, a mulher acha estranho. E aí bota a mão na cabeça dele. E aí a gente tem a revelação. Que aí tem a revelação, um flashback de 6 horas. Sim, que a Netflix exigiu. É, porque, né? A gente vai descobrir que o pai, que a gente não viu os avós, né, na casa, sim, né? Então a gente descobre que o pai dos dois irmãos, que é o tio e o pai da menina, era o dono das bonequeiras. Era o dono das fábricas de bonequeiras. Das mini bonecas de Olinda. E aí ele simplesmente aceitava todos os projetos do pai da garota. Mas os projetos do tio, ele gongava. Até porque os projetos do tio eram horríveis. É uma merda. E aí o tio fica revoltado. O pai da garota vendia pra caralho, o tio não vendia nada. E aí ele nem aprovava, porque era muito ruim. Ele falava, não vou investir dinheiro. Ele viu o relatório dos dois, aí falava... É, tinha isso. Tinha isso. Parabéns, meu filho. Você é muito bom. Você é um merda, garoto. Você não vende nada. Ele vai e fica... E parecia que o outro era mais novo, né? Sim. E aí fica esse climão. E aí passa ele socando um saco de areia, assim, muito másculo, só que não. Sim, o cara é um filé de borboleta, socando super suado. E você vê que o saco de areia tá cheio de, sei lá, pena, porque se ele pode se machucar sozinho, de tão fraquinho que ele é. Sim. E aí acontece que o irmão chama ele um dia e fala assim, nossos pais sofreram um acidente, corre aqui. E morreu. E aí eles morreram. O que aconteceu? Foi abrir o testamento, aquele testamento que Sabrina... Já tava de olho, correu lá atrás e olhou, que ficou com 60% da empresa pro irmão, que era competente, e 40% pro incompetente. Eu achei até justo. Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, toma conta da empresa e me dá os lucros, foda-se. Exatamente. Mas não. Aí o cara ficou puto. Foi por isso que ele foi socar a areia. Ele ficou puto com isso. E aí o que que ele fez? Bom, vou virar competente, vou estudar, vou me dedicar? Não. Vou em Célia Macumbeira. Né? Que na verdade era um Célio, um macumbeiro. E aí o homem falou: olha só, esse negócio que você tá me pedindo aqui, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas com dinheiro não dá. Demônio não quer dinheiro. Ele quer outra coisa. Aí ele falou: olha, ele tá falando aqui que ele quer um corpo pra chamar de dele. E aí, olha só a ideia, sem pé nem cabeça desse roteiro. Que olha só. O homem quer que o irmão morra. O cara pergunta, você quer que ele morra de doença ou morra de morte morrida ou morte matada? Isso. Aí o cara fica na dúvida. Aí ele fala, então não tem problema não, a gente vai resolver. Não, ele não fica na dúvida, porque ele fala assim, você quer que ele fique doente ou que ele morra? É, mas ele aí não ele faz nada. Uma. Então, mas ele faz uma cara de tipo assim, eu quero que ele morra, mas eu não quero falar isso. Não, mas é tipo, morrer de doença. Entende. Mas era morrer de doença ou morrer rápido, sabe qual é? Aí ele não fala nada. Só que aqui, isso aí não importa. A questão que importa é que ele fala assim, então, mas assim... O espírito vai pegar o corpo do seu irmão pra ele usar. Então, ele mata seu irmão e pega o corpo dele. Só que aí, se o espírito matou o irmão e pegou o corpo dele, o espírito tem 60% da empresa. Né? Ou seja, tu é muito burro, né, meu irmão? É um plano que já está... Fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso, antes de começar. Só que o irmão dele era tão competente... Que o demônio não conseguia entrar no corpo do irmão dele. Sim, que o irmão tinha um corpo fechado. E aí o demônio falou, nele não dá não, mas na mulher dele dá, topa. Aí ele fica assim, mas aí não sei o quê. E aí já corta pra cena de Célio Macumbeiro jogando cigarro pro ele demônio. Ele fica falando assim... Sobrenatural. Cigarro, você que gosta de cigarros. Tipo, achei uma propaganda bizarra aí pra quem fuma, hein, Amanda? Exatamente. Cigarros atraem espíritos do mal. Exatamente. E aí mostra a cena lá do início... Que é a mulher ficando possuída e atacando, né, o marido. A gente descobre que foi todo esse plot, que foi ele que armou tudo. Uhum. Ele fez a macumba. Ele atraiu o demônio. Só que aí, como a mulher morreu? O cara morreu. O demônio cumpriu a promessa dele, que era matar o cara. Sim. Só que ele queria o corpo da mulher pra usar. Só que Laras matou a mulher. Então, quer dizer, ficou essa dívida aí. Quando sai desse negócio da visão, a primeira coisa que o demônio fala pra ela é: eu vocês estão me devendo uma parada. Eu vim aqui só pegar a parada que vocês estão me devendo. E aí eles falam, não, no meu corpo não. Só que aí ele fica culpado, porque a mulher dele tá se ferrando por causa dele. E aí ele não fala não, ele fica quieto. Ele abre o corpo. Aí a mulher fala, não fica com a mente vazia, que é a oficina do diabo. E aí ele deixa a mente vazia e o espírito entra nele e sai da mulher. E a mulher que também está com uma facada, porque ela mesmo se autoesfaqueou. Não, e detalhe que ele fala, tipo assim, ah, seus otários, agora eu tô com um corpo mais forte, seus filhos da puta, que agora tá no corpo do homem. Pra mim é o corpo mais fraco dali. Pois é. E aí, o mais forte de Laras, com certeza. É. E aí a mulher volta, tá meio abalada assim, mas aí a Laras com 6 facadas ajuda ela a levantar. Sim. E fala pra ela, corre. Lá na fábrica, de volta, sim, pra pegar a Sabrina. Pega a boneca que... O negócio da boneca... O que a boneca tinha a ver mesmo? Porque era o meio de transporte, veículo. Toda vez que eles matavam alguém, ele ficava na boneca mocosado. Sim. Então, e aí até achou outro corpo. Ninguém tinha que matar a boneca, entre aspas, também. É. Aí o que acontece? Ele fala, vai lá na fábrica de noite correndo. Sim. Pegar a boneca. Aí a mulher sai correndo pra pegar a boneca. A mulher que tá com uma facada e foi possuída. Sim. Vai lá correndo. Enquanto isso, o marido da outra já tomou-lhe uma porrada salvando pela janela e também já ficou desacordado. A mulher volta correndo com a boneca. Sim. E aí eles botam a boneca em cima do cara. E aí dão uma facada na boneca em cima do cara. E o espírito sai. Thanos. Faz o Thanos assim. Parece que... Bateu um slap de Thanos e ele desmancha assim. E aí o homem acorda. Fica lá com o tio, né? Que tá todo. Aí o homem... é todo fudido o homem mesmo. Aí... É, todo frouxão. O homem acorda, mas fica com aquela cara, né, a tia, né? Tipo assim, tenso, clima de tensão, né? Porque agora ela sabe, porque ela também viu, né? Exato. Ela sabe de tudo que aconteceu. E enquanto isso, Laras, o demônio se materializa. No espelho. E aí Laras e marido de Laras jogam o espelho. Jogam o espelho no chão. Aí você pensa, acabou. Né? Só que quando a gente olha pro espelho de novo, o bicho tá lá em pezão. Gente, o bicho tá lá materializado. E aí começa o round one. Mortal Kombat. Porque é o melhor jeito de matar espírito é esse, gente. Eu acho. Pra mim, eu acho que deu muito. O espírito ia na mão e a mulher ia nas duas coquinhas. Então, antes disso, o marido da mulher fala assim: agora você vai lá e vai arrasar, gata. O cara não faz nada, só fala assim: ó, toma aqui duas carivetes. Os homens desse filme. Papo! Maravilha, com a luz acabou. Mas vamos continuar gravando. Então, aí que ele vai e fala assim, gato, toma aqui duas faquinhas e a espadinha que eu peguei lá no culto. Ela já sabia lutar com essas espadinhas, sim, porque a mulher era foda. E aí ela chama o espírito pra lutar na mão. Sim, então, chamou o demônio pra dançar. Sim. E aí ela começa essa luta. Uma luta maneira. Bem maneira mesmo. Porra, bem coreografada. Chupa a Capitã Marvel. E aí... ela dá umas cortadas no demônio, não sei o que. Daí, no final, ela pega a espada. Você quer um corpo? Toma aqui, ó. Antes você vai tomar. Enfia no seu cu. E aí, ela dá umas espadadas no bicho, não sei o que. Aí, o monstro morre, finalmente. Sim. E aí, fica aquele climão. Dá um close na cara da tia, dá um close na cara do tio. Sim. E, de repente, a polícia chega e o tio é preso por macumba assassina. Olha aí. Isso aí é o quê? Jurisprudência. Né? Então, é uma justiça que funciona por jurisprudência. Porque se demônio é normal, prender as pessoas por fazer magia negra é também normal, entendeu? A polícia já tá super de boa com isso. E aí o cara é preso. Porque não tem. O cara não matou ninguém. Ele não matou absolutamente ninguém. Os pais morreram de bobeira. Sim. E aí, o que aconteceu? O que ele fez de mal? Pelo contrário, a tia possuída deu facada em todo mundo. E ela não foi presa. Não, porque ela tava possuída. Pois é, então. Mas quem convocou o demônio? É porque você tem que ver aonde começou o crime. Exato. O crime começou lá atrás. Então, ele trouxe o demônio que causou todo esse problema. Sim. Então, ele vai preso por demonagem. Motivos de macumba. Né? Sim. Por mexer com o que não devia. E aí a tia ganha a guarda da menina que não tem nenhum sangue dela. Veja bem, uma mulher que esfaqueou 4 pessoas. E uma delas 6 vezes. Sim, e se auto-esfaqueou. Sim. E essa pessoa ganhou a guarda da menina. E quanto o tio que não matou ninguém, só fez mal com a menina e foi preso. Essa é a justiça da Indonésia. Então, mas tá certo, porque nesse caso aí é um filme de terror. Não dá pra, prender o demônio, né? Então, não. Prender quem chamou. E quem trouxe exatamente. É quem é o culpado. E aí a gente descobre que na Indonésia, se você fizer macumba, você vai preso. Se você fizer macumba do mal, fizer uma magia do mal aí... E se você for exorcista, você manda na polícia. Sim, você tem contatos, né? E agora eu quero ver o parte 2, que eles vão atrás do cara que chavou lá. Aquele cara lá que ele foi. Tem que pegar o cara, que é tipo o traficante, que foi ele que deu a droga pro cara levar lá. Sim. Né? Então, vamos ver essa politicagem aí. E aí a mostra que a filha da mulher que era o espírito lá inicial fica com essa tia. A mãe aparece do nada, mas agora é a mãe de verdade, falando assim: me deixa em paz, demônio. Não aguento mais ficar sendo chamada de volta. Fala pra garota jovem, eu tenho que ir pra minha vida, que é a minha nova vida. Então você fica aí bonitinha, fica com a sua tia, que agora é sua mãe. Sua manga. Entendeu? Você aceita ela como mãe, porque ela é uma pessoa que te ama, que vai cuidar de você pra sempre. Aí tem essa despedida, a mãe vai embora, a tia vem, conversa com ela, e ela fala pra tia: tia, agora você é minha manga. Você é minha manga, minha rainha, minha rainha. E aí acaba o filme nesse amor. Não, aí acaba essa parte, ela se abraçando muito lindamente, mas aí a gente volta para o casal Warren. Ah, que está em seu escritório e meditativo e falando assim: tá vendo? Dessa vez salvamos todos, ninguém morreu. Sim, aí ela fala assim: viver comigo. É muito difícil. Porque a gente percebe também que já teve um precedente, porque ela já perdeu o marido e os filhos por umas queimações pros demônios. Isso aí que eu acho que é o filme que tá faltando. Mas eu acho que esse pode ser o Dolls 1, 2. A gente não viu. Não, a gente não sabe, né? Vai que tem a saga dessa mulher. E aí... Pô, eu quero muito a saga dessa mulher. Uma mulher muito foda. Quem é Capitã Marvel perto dessa mulher? Pô, a mulher luta com espírito de faca, pô. Porra! E aí, o que acontece? Ela vai e toca o telefone da casa dela. Toca. E ela atende e ela fala... E ele fala: outro caso de boneca. Outra bonecagem. E é pior que Sabrina. Aí a gente pensa em Annabelle. E aí eles vão e acaba o filme. Isso era o quê? Era a esperança de Rock Soraya de entrar... No Wong-verso. No Wong-verso. Só que não vai acontecer Rock Soraya. No Wong não, no Wong-verso. Eu falei o Wong porque eu falo do Doutor Estranho. É verdade. O Wong-verso. James Wong-verso. E aí é isso, gente. Esse filme é maravilhoso. Ele a gente esqueceu um detalhe muito grande, porque tem uma hora que quando a mulher fica possuída, que ela tá lutando contra o demônio. Gente, preciso voltar a isso. Eu não vou voltar na edição, foda-se, vocês vão entender. Quando o espírito vai lá na fábrica e toma o corpo da tia, a tia fica lutando com ela na sala de máquina. Isso é maravilhoso. E aí o tio incompetente tá tentando arrombar uma porta de ferro com o ombro. E aí, quando deixam a criança com a polícia e os Warren, indonésios, sobem, eles falam assim: a gente vai abrir essa porta, mas sabe como? A mulher reza e eles batem. Porque é sempre assim, é reza com porrada esse filme. Não é só reza orar. Errada. É reza e porrada. E enquanto eles estão fazendo isso, a gente atrás deles vê que a janela da sala está aberta. E era só ter entrado pela janela. Apenas. E eles ficam... O cara fica ali meia hora fudendo o ombro na porta que ele não vai abrir. Chega mais dois idiotas. Exatamente. Chega mais dois idiotas. Em vez de falar assim: idiota, por que você não entrou pela janela? Não, pera aí que nós vamos rezar. E bater. Olha. Enfim, gente, esse é um filme super família, family friend. Meu filho viu e adorou também. É, não viu que ele tava todo falante aí. Pois é. Então, assim, vejam e deixa pra gente aí os comentários o que vocês acharam. Vocês acharam essa maravilha ou não? Vocês acham que a gente tem que ver Dolls 1 e 2 pra descobrir se é continuação, se é remake, o que tá acontecendo. Ou se é muito merda aí, vocês falando assim: ah, gente, é muito merda, mas deu a volta, ficou engraçado, façam de Dolls 1 e 2 pra não ter que ver. A gente faz. A gente sacrifica. A gente se sacrifica. A gente é Laras. A gente se sacrifica. A gente aguenta mais 6 facadas aí com vocês. Pois é. Mais 6 facadas de filme ruim com vocês. Mas é isso. Recomendo. Recomendo assim, uma bosta nota 9. É, foi o que eu falei pra Amanda. O filme de terror tem a vantagem: ou ele é bom, e aí ele te assusta e te causa um impacto, ou ele é muito ruim. E dá a volta. O problema são aqueles medianos, tipo, vende-se essa casa que você não se assusta, não quer que todo mundo morra, e não tem sentido nenhum, e é chato. Pois é. Então. E esse filme, ele cumpriu o requisito de dar a volta. É. Então, ele não é... O roteiro é um roteiro cheio de furo, mas não é um roteiro tão merda. Eu, por incrível que pareça, ele não é cheio de furo, ele é bem amarrado. Só que ele é amarrado em coisas que não fazem sentido. Então, exato. E assim, eu achei um vilão digno, sim, né? Do universo Marvel? Não. Que tá precisando de vilões mais fortes? Não, você quer, né, Marvel? Você quer um demônio desse. Porque, assim, eu que já vi muito filme de terror, eu sei que, cara, é uma bizarrice uma atrás da outra que você nunca consegue entender direito porque o demônio é sempre um blur, assim. Aí, nesse, não. Ele tem cara, ele tem nome, ele tem forma, ele... Bota as pessoas na forma dele, não, ele anda de sabe, quatro. Não, e você sabe por que, que ele tá querendo as que... coisas. Não é tipo assim, ah, fica um mistério e ninguém um explica. Mistério que depois você vai achar, o cachorro vai achar uma caixinha enterrada que tem uma foto do passado. Não, é tudo explicado. É tudo explicado, tipo, então, cara, tão devendo um corpo pra ele, ele tá vendo pegar o corpo, só isso. Sejam felizes vendo esse filme. E se quiserem cochilar, pode cochilar no meio. Ah, não cochila não, vale a pena você ver a subida de seu descarga. Não, mas eu tô falando é cochilar ótimo. Igual a gente, respeitosamente, dando pause. Ah, sim, você não é obrigada a ver 2 horas direto disso, né? Mas vale a pena ver pausa. Vê igual uma série, entendeu? Você vê assim, 30 minutos, para. Aí no outro dia você vai ver mais 30 minutes, para. Eu acho que dá pra ver uma hora. Ah, mas assim, se não tiver tempo, faz isso. Relaxa, Netflix tá com muito filme ruim. Então quando bota um filme que pérola. Que é mediano, que é medíocre, você tem que ver. Tem que não, ver esse não é medíocre, esse é ruim, que dá a volta. Esse medíocre é vende-se essa casa que não serve pra nada. É só ruim. É tipo blasé, tipo, pra que eu tô perdendo meu tempo de vida, né, vendo isso. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa narração maravilhosa. Comenta, gente, e comenta assim, volta lá no comentário, porque a gente responde todos os comentários. Então, volta lá, que com certeza vai ter um carinho nosso lá pra sim. Você. Ah, um abraço pro Maico, que falou no nosso... Sim. Comentou no nosso podcast do Top 12. Sim. E explicou que o Batman, o Bill Finger, que é injustiçadinho da estrela lá do Batman, já tá sendo colocado no nome nos filmes, botou no BVS lá e na Liga da Justiça, eu acho, o nome dele. E que eu descobri também que vai sair uma biografia desse moço também, igual saiu do John Schuster, que é o criador do Superman, que foi também escorraçado pela DC, essa safada. E um abraço também pro F, que comenta 60 vezes, continue comentando 60 vezes. Obrigada. Não vou responder 60, mas continue. E quem quiser mais comentar e dar dicas, e falar alguma coisa, e indicar, indica aí. Até o Michael voltou também, indicou um desenho aí pra gente ver, a gente vai ver depois, né? E vai fazer também. Então, aproveitem, enquanto a gente não tá famoso. Depois a gente ficar famoso, aí a gente faz o que a gente quiser. Aí vai ficar difícil, vai ficar complicado. Tá bom? Atenção pra todo mundo. Quê? Ah, não, peraí. Um disclaimer final. No último podcast que a gente fez sobre indicação, eu falei sobre Black Sad e eu só tinha lido o primeiro volume. E assim, não dei uma esculachada, mas eu falei que tipo, o conteúdo não valeria o preço dele. Porque ele é uma HQ cara, mas que é bem fininha. Então assim, você lê muito rápido. Eu falei que melhorava. Então, Érica já tinha falado que melhorava mesmo sem ler. Só que aí eu fui ler as outras. E assim, eu já li até o 4º volume e assim, fica fantástico. Ainda continuo achando que é uma HQ cara? Continuo. Entendo que a tiragem é menor. Então, por isso o preço alto. Entendo também. Mas, assim, a história agora vale tanto quanto o desenho, que era o que eu prezava mais, foi o que eu mais falei no podcast. E detalhe, cada HQ é uma história independente. É claro que se você ler todas, você tem um contexto maior, mas não é nada que vá, assim, fazer muita diferença, você não vai entender nada se você pegar uma avulsa. Então, eu recomendo bastante o volume 2, 3 e 4, falando de assuntos distintos e completamente atuais. Então, por favor, leiam e me deem o feedback, porque eu tô apaixonada e eu preciso conversar sobre isso. Quem quiser podcast de Black Sad, sim, avisa aí que nós também faz. Avisa que nós faz. Então tá bom, gente. Obrigada. Obrigada, beijo. Aquele abraço. Beijos. Lorca, alguma coisa pra acrescentar? Abre a porta que eu tô com calor. Gatos. Então tá, gente. Valeu. Beijão. Tchau. Ei, tchau, tchau. Desliga aí o Audacity, né? Desliga aí. Volta a segunda. Vamos sair daqui. Que tá um calor dos infernos. Nossa, é o que? No stop ou no rec mesmo?